PS para feira. É pro Tango Índia, acione 0121 no normal. Mantenha-se em condições visuais no meu pé e corretor axé. Índia. Delta. Frequência livre, chame no retorno a Salvador. Aguarde sua mensagem de pouso na plataforma. Mídia sinal 17, Índia November Alpha. November Alpha. Autorizado, confirmando pouso final 97, retorno 90 graus 10 nós. E pouso em feira. Indy November Alpha, confirmando, vento 190 graus, 109, autorizado pouso, pista no 7. Gente, autorizado pouso no 7, vai pousar completo. Ok, sim. Whisky Yankee Uniforme, autorizado táxi, aporta ponto de espera da FAPA. Alô, Salvador, boa tarde, eu azul 4144, nível 360, confirma. Sente azul 4144, aguardando o copo. Xaré 6314, estou com 129 a bordo, 320 internado, é Recife. Sigo transfere da Euleda 314. Bate em Alfa 26, boa tarde. Alô, 35, 62, 240, direto Leda, 3155. Exato, ingresso, pista 17 para 44. Índia, November Alfa, solo de 24, no corte, 44 de sequência. Afirmativo, decolada de 24, controle 20.8, tráfico logístico. O Iscan que me informa, podia confirmar novamente para eu ver a autonomia alternativa? 529, temos já aprovado o 200, se eu copio ou solicito uma nova correção? Copio. Copiado, número 2 para copiar, aguarde. Certo. Condições visuais, a 1500 pés, altímetro 1017, confirma o POB se tem algum transponder alocado. Copia. Autorizado, confins 360, decola 10 direita da Eole da Brise, intercepta o Pesulu no meia. Controle e opera 208, acena 5102, coteja. Forme no Traveja de Vera Cruz. 08-5102, Alfa Zulu 10, 4144. O meu de Alex Rea, acione 0245, posição normal, manter-se visual no 095, direto para IP, informe para a descida. 75219, conquista 200, copia? 2500 pés, altímetro em Salvador, 1017. Acione 0245. Estou para 12.500 com 1.017 e o Rondão Sierra Cruz. Oi, Salvador, boa tarde. Gol 1925, transfere. 1925, sem identificação. Da Árvore, Celespa, chamando o controle 2080 e aciona o 5122, é o 35219. Obrigado. 9 condutor onde somi por estacionamento no pátio 3. Yes. 105627 era a casa dos 150, copia? Afirmou. Autorizado no 50 era a casa do Golf 677, decolando decola 1-0, curva esquerda, saída Fuca, transição Caju, controle, opera, 1-2-0-8, aciona, 5-0-1-7, cotejo. 488 para 2000, acusaremos no início do procedimento. 1-0-1-2, isso para 3000 pés, ajustado meio 17. Para 3000, ele 17-0-2. Salvador, está 3-2 no set. A decolagem, 1 minuto, falha. Santa Cobra. Autorizado com fins nível 360, decola 1-0, curva direita, saída da El, Leda Bridge, intercepta o Zulu no meio, após segue conforme a rota do plano. Controle Salvador, opera 1-2-0-8, aciona 5076, cotejo. Autorizado com fins nível 360, aerovia para o Zulu 1-6, decola 1-0, curva direita da El, Leda Bridge. Controle 2-0-8, transpondo 5076, 3-2 no 7. Correto, quando pronto, em posicionamento no portão 10. Sim, 3-2 no 7. E eu, tá 3-5 no 4. Salvador, gol, golf, golf, November. Controle Salvador, tá 3-5 no 4, informação, Romeu. 3-5 no 4, identifique, desse mantenha o 080, tá sob vigilância, chega da margem, reduza para 250 mais. Reduzindo 2509, descendo 0800, 2509. Olimpo 03, direto Petrolina, chame Recife nas frequências 12545, alterna 2685. 2545, 2685, Recife, direto Petrolina, Olimpo. O gol 1012, reduza para 170 nós, vai seguir tráfego à frente, 8 milhas, um Alfa Tango 72. Já bem reduzido, com 180 de ground. 7, reduzindo, 1-0, 1-2. Coloma 755, ó. Controle Whisky, Agrifor. 1755, desça para 4.000 pés, ajustado 1017. Permanece na chegada. 4.000 pés, 1017, 1755. 488 da trip, estabilizado o localizador. 488, complete aproximação, chame torre em 18, minha dúvida. 2126, obrigado. Controle Whisky, anti-uniforme. Contato radar na decolagem. Suba e mantenha o 410, mantendo rumo até 3.000 pés após curva esquerda para interceptar a chegada da mão, a saída da mão. E manter por até 3.000 com curva esquerda, interceptar a saída da mão. Whisky, anti-uniforme. Paulo 5729 da Webjet, suspeita treinamento, portão 2. 5729 no 02, irá guardar o número 2 no setor. Vou guardar, com o número 2, 5729. Mantenha separado visualmente o tráfego. Obrigado. Gol 1012, desce 2000. Autorizado final do ILS X-Ray, reporte estabilizado, localizador. 2000, reportará estabilizado, 1012. Gol 755, redução da indicada, até 2009. 200 nós. 209, 1755. Oscar Papa Golf, da livre do tráfego, sua posição 9 horas, reporte rotatório visual com campo. Será 63 no 4, sobe restrito nível 230, 230 no perfil da mão. 230 restrito na mão, 63 no 4. Na 3155, chame Recife, 1251, alterna 13325, com roupa. 251, 3325, muito obrigado. Então 35 no 4, desce até o nível 050, perfil da chegada maré, redução da indicada até 2209. 2209, descendo 050, 35 no 4. No 70 graus, 89, confirma o trem. Ativo 5488, passando externo no momento, baixado de chegada. Observando, está autorizado o pouso para o 5488. Afirmativo, livre pouso 1-0. Gente, 5-4-8-8. Estabilizado. Direito controle. Farol da Barra, frequência livre, bom voo até o regresso. Voo no 012, reduza para aproximação, está seguindo o ATR-72, 5 milhas à sua frente. Complete aliás com a torre, 18612, é bom pouso. Quem vai reduzir completamente o 012 vai chamar a torre. Voo 755, reduções de cada um no 709. Desce 2000, autorizado final do ILS, reporte estabilizado. 179, desce 2000, reportará com 755. Romeu Tcharek, sway controle. Desce 1 no 1500 pés na proa da rotatória, reporte visual com campo. 1500, controle de rotatória, Romeu Tcharek, sway informa ajuste no 097. Voo 1925, desce 4000 pés, 1097. Para 4.017, gol 925. 1012 ILS, está estabilizado o ILS, 1012, baixo. 2.18.6, bom pouso, 1012. 2.18.6, boa. Papagolf visual com aeródromo. Oscar Papagolf, chame torre, 1.18.6, bom pouso. Bom, obrigado. Whisky Yankee, uniforme. Escuta. Chame o centro Recife, 12545, alterna 12685, bom voo. 2545, 126. 85. 85, obrigado. Gente, rotatória após reporte 3 final 3 milhas, lógico para Golf, tem um segundo tráfego se já sequenciado para pouso no zero, está aproximadamente 10 milhas. Ok, então vou reduzir aqui. Torre Salvador, boa tarde, 1-0-1-2. Mano. É, gol 1-0-1-2, final embaixo travado. 1-0-1-2, formarei que está livre. 1-0-1-2. É 3-1-4, Recife agora, 1-2-5-4-5, alterna 1-2-6-8-5, bom fim de semana. 2-5-4-5, 2-6-8-5, obrigado, igualmente. Seu gol 755, reduza para aproximação, segue tráfego da companhia, 5 milhas e meia sua frente e complete com a torre 186, bom pouso. Reduzindo, boa, obrigado. Bom, boa tarde, gol 755, final, baixar travado. Gol 755, boa tarde, número 2, formarei pista livre. Gente, o 755. Gol no 012, 170 graus, 089, autorizado pouso, se quiser. Livre pouso 0092. Torre, boa tarde, azul 4144.090. Azul 4144, ciente, mantém o ponto de espera no zero. Vai manter 44. Gente, Oscar, Oscar Bravo, qual nível para o lançamento, confia? Sobe na vertical da ilha de Vera Cruz, atenta ao tráfego procedente de Salvador, tá cruzando a Bahia Todos Santos a 1.000 pés. Ciente. Prossiga, Golf Kiliski. Papai Golf completou 360. Ciente, continue final no 7, reporta final 3 milhas, rocha pela curva. Golpe vai reportar, tá visual com o tráfego na final longa da 1-0. Oi Salvador, boa tarde, tá 3628, informação Romeu. 3628, boa tarde, a senhora identificação, desça o 050, vigilância, chegada maré. Tem identificação 050, 3628. Tá 3514. Siga, 3514. Sobre o vento radar, curva esquerda até a proa 025, esquerda proa 25, limite ao curso localizador. A esquerda 025, limitado pelo localizador. Oscar, Oscar Bravo, controle. E pro senhor acender até o nível 120 ali na vertical da ponta sul da ilha de Itaparica, pode ser? Fique atento ao tráfego, vai cruzar a sua posição de 9 horas. Com o Airbus 320 da Tanta cruzando 6.300 em descida. Azul 4144 após a aeronave na final ali mantém, quero ser no zero. Após a aeronave na final ali mantém, 4144, estou no zero. Isso aí para a pista no zero, reporte localizador. 2017 em Porto Alegre, estabilizador. Localizado, no localizador, voo 925. O Romeo Charlie X-Ray, completo 360, prossegue direto na proa da rotatória, descendo no 1500 pés. Epitango Índia, qual o nível que o senhor solicita, o nível final? Paulo, é o trip 5627, para pushback acionamento. Trip 5627, no passo de 3, nós temos uma aeronave finalizando o reboque, coordenando com a equipe de solo, após a mesma, livre push e acionamento no passo 3, chame táxi. Após o pushback, aciona e vai reportar para o ataque. Confirma, trem baixar travado. Baixando agora, vamos ver se trava. 9-1-0-9-2. Solo, 5-7. 06, boa tarde, acione identificação, desceu nível 0620, vigilância, chegada à maré. Identificou, descendo ao nível 060, chegada à maré, 14206. November. Gente, trip 5627, apenas para informação, o reboque vai prosseguir até a posição 7 do passe 3. Gente, então o 7 do 3 está aguardando a passagem a cabo. Alô Salvador, muito boa tarde, boa na 755. Na 755, boa, prossegue alfa, reporta na Tita Juliette. Olá, Tita Juliette, e alfa, na 755. Paciente, do outro tráfego. 4-4-7-1-8-0-0-8-9, autorizado a decolar, pista no 0. Decolagem 4-1-4-4. Suno 45, só 3145, nós ainda não temos o plano de voo do senhor. Informe o estimado de calças fora. Estamos um pouco adiantado. Se fosse possível coordenar com o centro da nossa saída mais cedo, a gente agradece. Por gentileza, nosso calço fora aos 15. Destino e aerovia? Nós estamos indo para o Galeão na aerovia Zulu 10. Dael, Leda Bride a saída. Daniel Leda, obrigado. 5 postos de frequência, solo aos 39. Foram 755 Juliette para o 05. Fiz a porra de 3 horas e 15 alterna com Juliette para o 05, agora 755. Confirmando web. 5729, para o táxi, 133 a bordo, 3 horas e 15 alterna Guarulhos. Via Índia Alfa até o ponto Espaiadão no 0, condução na torre, frequência 1186. Ajustado no 017, bom voo, WebJet 5729. Índia Alfa no 0186, chamará. 1017, muito obrigado, bom trabalho, bom trabalho. Tarde, Azul 4144. Azul 4144, boa tarde, contato radar, sobe 360, saída da Alfa. Sael 360. Boa tarde, 190 graus, 119, pouso pista no 0. Gente, qual o 925? 5-4 prossegue a 2010, no Glide, se desejar, reporte Duna. 3-5-1-4, já no localizador, respeitará a Duna. Web 5729, boa tarde, mantém o ponto de espera após a aeronave na final, ali mantém, cabeceira no 0. Após a aeronave na final, ali mantém, cabeceira no 0. 395, passo 190, por 150. 395, boa tarde, esse é a identificação, desceu ao nível 0620, vigilância, chegada amarela. Chegada amarela, desce ao 060, 395. Bravo que Luiz, que informa o tráfego, 12 horas, 5 milhas, rumo leste, passando 2 mil pés em descida, um PA34. Okay. 2628 sem restrições intactas, 3.000 pés, ajuste no 097. 3.000, livre da restrição de TAP, 3628, no 097. O azul 4206, sem restrições intactas, 4.000 pés, ajuste no 097. Descendo direto para 4.000, altímetro no 097, azul 42 a frente. Tá 3154, complete LS, chame a torre, 118, meia dúzia, bom pouso. 18-6, tá 3514. Boa. Azul, Sistema 017, bom voo. Pátio Indy Alpha, 118-6, com 1017, 35, 627. Só o Salvador, tá 3217, posição no zero, pushback, acionamento. Autorizado, chame táxi, tá 3217. Autorizado por pushback no momento, 3217. Bom dia, Tio Alex Ray, chame torre, 1186, bom pouso. 1186, grava, trabalho. Oi, Salvador, boa tarde, está passando com o meu, Tio Alex Ray. Boa tarde, Tio Alex Ray, boa tarde, autorizado final no 7, tem um airport final de 6 milhas, se faz com o número 2, formarei de livro. Solos 43, direita a solo 2189. Mais um, obrigado. Salvador, boa tarde, gol no 925, livrou na Fox Trot. 25, taxi via Alfa, reportando Santa Juliette. Via Alfa, reportando Santa Juliette, 925. A 3628, desça 2.000 pés, autorizada final do ILS X-Way para pista no zero, reporte localizador. 2.000 pés, reporte localizador, 3628. 1.09. Decolagem, Alex Way, autorizado, final no 7. A aeronave final no 0, final de 4 milhas, com eixo livre. Torre ao 35627, tá pronto na ponta de espera da 1-0. 35627, mantém o ponto de espera após a aeronave na final ali, mantém, que você não usa. Após a passagem ali, mantém. Tá 3514, feito 180 graus, 109, autorizado pouso, pista no zero. Autorizado, pousando a 0, 3, 5, 4. 75729, decolou 5, controle 120, décima 8. 08, obrigado, boa tarde. O gráfico livre está livre final no 7, ficará sujeito ao tráfego. Tem algumas aeronaves para pouso, não no 0. Tudo, boa tarde, F5729, passando a 300. F5729, boa tarde, contato no radar, só 360, direto da Elda presente. Direto a El, 360, sucesso rápido. 5 Juliette para o 03. Juliette 03, gol na 2. Tô no 33, decimal 25. Alternativa no 25, decimal 1, no bom voo. 13325, 25, 1, boa tarde, obrigado. 4-4, 4-1, 4-4. Salvador, 3217, 123 a bordo, autonomia 0324, alterna Campinas, São Fartago. 23 Campinas e a autonomia? 0324. Via Pátio Indy Alfa até o ponto de espera, quando chama a torre 186, Observa o parqueamento do Boeing da Gol até o Gate 03. Pátio Indy Alpha, torre 286, aguardando, monitorando o aeronave da Gol, 3217. 219. Salvador, bom dia, 35. Vai estar livrado na Sescota. Confirmando, 35 no quadro. Boa tarde, Alfa reportando para a Juliette. Alfa da Juliette, 35 no quadro. Autorizado a decolagem da 105627. Salvador, boa tarde, T3628, na sinal de 7 milhas de baixo travado. Na 3628, continua a aproximação, com a área que está livre. Aeronave já iniciou da colégio. Três 1.80 graus, 089. Autorizado, pouso, pista no zero. Nível pouso na zero, 3.628. 5.627, decolada 248, controle 2.0, décima 8. 9.08, grato. O meu, tio Alex Way, solo, 948, confirmando parte 5 no corte de frequência. Direita livre, taxiamento, é porta pista no site livre, o Romeu Tchalaxia. 24206, desça 2000, autorizado final do ILS, reposto estabilizado. Descendo para 2000, autorizado ILS, ATC, 24206. Você aposta passagem da aeronave na final, ali mantém, então tem 217. 27, boa tarde, contato radar, sobe 150, saída PUCA. Uno 50 na PUCA. 3514, sente, prossegue via Juliette para 10. Juliette, prossegue. 360 curto pela esquerda, a porta ao reinterceptar. Que Luiz tem condições de manter no final do set? Informar a pista ali, agora fiz. Azul 4206, reduza para aproximação, chame a torre 18612, bom pouco. Tudo nós nesse momento, Azul 4206, boa tarde. Tráfico Luiz, autorizado, tocar e arremeter pista no 7, 180 graus, 109. Tráfico Luiz, tráfico. Final do ILS X-Play para pista no 0, reporte localizador. 2000, reporta localizador, pista 10, mano. Final da pista no zero. Azul 4206, continua a aproximação, R2 alinhando para a decolagem com a areia pista livre. Escuta, Azul 4206. O Brasco Luiz tem condições de iniciar, focar e iniciar a remetida após a, o través do papá? Homem fora. Bravo. Zona 9. Direito na zona 9, 3, 8, 6, 3, 6, 2, 8.